Book 2 43 43 في حديقة الحيوان No jardim zoológico هل هي حديقة الحيوان Ali é o jardim zoológico هنالك الزرافات Ali estão as girafas. أين الدبب؟ Onde é que estão os ursos? أين الفيلة؟ Onde é que estão os elefantes? أين الحيات؟ Onde é que estão as cobras? أين الأسود؟ Onde é que estão os leões? معي كاميرا صور. Eu tenho uma máquina fotográfica. معي كاميرا فيديو. Eu também tenho uma câmera de filmar. أين توجد بطارية؟ Onde é que estão as pilhas? أين طيور البطريق؟ Onde é que estão os pinguins? أين الكنغر؟ Onde é que estão os cangurus? أين وحيد القرن؟ Onde é que estão os rinocerontes? أين توجد دورة المياه؟ Onde é que há uma casa de banho? هناك مقهى. Ali há um café. هناك مطعم. Ali há um restaurante. أين الجمال؟ Onde é que estão os camelos? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Onde é que estão os gorilas e as zebras? أين النمور والتماسيح؟ Onde é que estão os tigres e os crocodilos?